Eu moro na cidade por necessidade, mas pra roça eu volto um dia. E nasci lá no mato, filho de agricultor, respeito por do interior. E sai com jericana e Rafa Bala no comando. Quero mandar um abração pro meu pai, José Regis. Portal do Arrocha. Eu cresci brincando de peão, fazendo carro de lata, jogando gude com a mão. Aprendi a montar em cavalo, com 10 anos de idade ganhei um gibão. A vida na cidade grande é estresse, trabalho, é muita correria. Mas com a fé em Deus, vou voltar com alegria. Eu moro na cidade por necessidade, mas pra roça eu rodo um dia. E nasci lá no mato, filho de agricultor, respeito por do interior. Eu moro na cidade por necessidade, mas pra roça eu rodo um dia. Nasci lá no mato, filho de agricultor, respeito por do interior. Piseiro e Cana e Rafa Bala no comando. Sai piseiro e cana, bora meu parceiro André Rezende. Vamos junto e misturar. Cresci brincando de peão, fazendo carro de lata, jogando gude com a mão. Aprendi a montar em cavalo, com 10 anos de idade ganhei um gibão. A vida na cidade grande é estresse, trabalho, é muita correria. Mas com a fé em Deus, eu vou voltar com alegria. Eu moro na cidade por necessidade, mas pra roça eu volto um dia. Nasci lá no mato, filho de agricultor, respeito povo do interior. Eu moro na cidade por necessidade, mas pra roça eu volto um dia. Nasci lá no mato, filho de agricultor, respeito povo do interior. Chama na pressão e sepizeira e cana.